Capítulo 49. Esta é a mensagem acerca dos amonitas. Assim diz o Senhor: acaso não há descendentes de Israel para herdar a terra de Gade? Por que vocês que adoram Moloque habitam nas cidades de Gade? Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra a cidade de Rabá. Ela se tornará um monte de ruínas, e os povoados vizinhos serão queimados. Então Israel tomará de volta as terras que vocês tiraram dele, diz o Senhor. Grite, ó Esbom, pois a cidade de Ai está destruída. Chorem, ó habitantes de Rabá, e vistam roupas de luto. Lamentem e escondam-se entre os muros, pois seu deus, Moloque, será levado para terras distantes, junto com seus sacerdotes e oficiais. Você se orgulha de seus vales férteis, ó filha rebelde. Confiou em suas riquezas e pensou que ninguém jamais lhe faria mal. Mas eu trarei terror sobre você, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Seus vizinhos a expulsarão de sua terra, e ninguém ajudará seus habitantes quando fugirem. No futuro, porém, restaurarei a situação dos amonitas. Eu, o Senhor, falei. Esta é a mensagem acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não há sabedoria em Temã? Não resta ninguém para dar bons conselhos? Sua sabedoria desapareceu? Deem meia volta e fujam. Escondam-se em cavernas profundas, ó habitantes de Dedã. Pois quando eu trouxer calamidade sobre Edom, castigarei vocês também. Aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. Se ladrões viessem à noite, não levariam tudo. Mas eu despojarei completamente a terra de Edom, e não restará lugar algum para se esconder. Seus filhos, irmãos e vizinhos serão todos destruídos, e Edom deixará de existir. Protegerei, contudo, os órfãos que restarem em seu meio, e as viúvas também podem esperar minha ajuda. Assim diz o Senhor: se os inocentes têm de sofrer, quanto mais vocês, não ficarão impunes. Também beberão deste cálice, pois jurei por meu próprio nome, diz o Senhor, que Bosra se tornará objeto de horror em um monte de ruínas. Será motivo de zombaria e maldição. Todas as suas cidades ficarão desoladas para sempre. Ouvi uma mensagem do Senhor, que um embaixador foi enviado às nações para dizer: formem uma coalizão contra Edom e preparem-se para a batalha. Assim diz o Senhor a Edom: eu a tornarei pequena entre as nações. Será desprezada por todos. Você foi iludida pelo medo que provoca e por seu orgulho. Vive numa fortaleza de pedra e controla os altos dos montes. Mas ainda que faça seu ninho nas alturas com as águias, eu a derrubarei, diz o Senhor. Edom será objeto de horror. Todos que passarem por ela ficarão pasmos e abrirão a boca de espanto quando virem suas ruínas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e de suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. Virei como um leão da mata do Jordão que ataca as ovelhas no pasto. Expulsarei Edom de sua terra e ali colocarei o líder que eu escolher. Pois quem é semelhante a mim e quem pode me desafiar? Que governante pode se opor à minha vontade? Ouçam o que o Senhor planejou contra Edom e contra os habitantes de Temã. Até as crianças serão arrastadas como ovelhas e suas casas destruídas. A terra tremerá com o estrondo da queda de Edom, e até do Mar Vermelho se ouvirá seu clamor. Veja, o inimigo desce veloz, como águia, e abre suas asas sobre Bosra. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como a mulher em trabalho de parto. Esta é a mensagem acerca de Damasco. O medo tomou conta das cidades de Amate e Arpade, pois ouviram a notícia de sua destruição. Seu coração está agitado como o mar numa tempestade. Damasco se enfraqueceu, e todos os seus habitantes se preparam para fugir. Medo, angústia e dor se apoderam dela, como da mulher em trabalho de parto. A cidade famosa, antes tão alegre, será abandonada. Seus jovens cairão nas ruas. Todos os seus soldados serão mortos, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo nos muros de Damasco, e ele queimará os palácios de Ben-Hadad. Esta é a mensagem acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou. Assim diz o Senhor. Avancem contra Quedar. Destruam o povo do Oriente. Tomarão seus rebanhos e tendas e levarão seus bens e camelos. Por toda parte se ouvirão gritos de pânico. Estamos cercados de terror. Corram para salvar a vida, diz o Senhor. Escondam-se em cavernas profundas, habitantes de Azor. Pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, está se preparando para destruí-los. Subam e ataquem essa nação confiante, diz o Senhor. Seu povo vive sozinho no deserto. Não tem muros nem portões. Vocês tomarão como despojo os camelos e todos os outros animais deles. Espalharei ao vento essa gente que vive em lugares distantes. Trarei calamidades sobre eles de todos os lados, diz o Senhor. Azor se tornará morada de chacais e ficará desolada para sempre. Ninguém viverá ali. Ninguém habitará nela. O profeta Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: destruirei os arqueiros de Elão, os melhores soldados de seus exércitos. Trarei inimigos de todos os lados e espalharei os habitantes de Elão aos quatro ventos. Serão exilados em nações do mundo inteiro. Irei com os inimigos de Elão para despedaçá-la. Em minha ira ardente, trarei calamidade sobre os elamitas, diz o Senhor. Seus inimigos os perseguirão com a espada até que os tenham destruído completamente. Colocarei meu trono em Elão, diz o Senhor, e destruirei seu rei e seus oficiais. No futuro, porém, restaurarei a situação de Elão. Eu, o Senhor, falei.